Bem, o tema de hoje a ser tratado aqui é cuidados com a lisonja. Mas antes de falar desse tema aqui, eu queria só fazer uma pequena retificação da semana passada, mesmo que alguns aqui presentes não tenham estado aqui. Quando foi falado aqui sobre a segunda edição do Livro dos Espíritos, ela não foi editada em março de 1960, foi em 1860, tá? Então foi uma coisa que eu percebi depois quando eu me escutei, então foi um erro meu, foi algo que eu me enganei, mas foi 1860, só para retificar, para deixar aqui a correção. Segunda edição do Livro dos Espíritos, 1860. Bom, quanto à questão da... cuidados com a lisonja, antes a gente tem que saber o que é lisonja, né? Porque a maioria das pessoas talvez nem saiba o que é lisonja. Porque na nossa região aqui, não é muito utilizada essa palavra, lisonja. Então a lisonja é sinônimos, digamos assim, no dicionário. Isso eu procuro no dicionário. É louvor. São louvor exagerado. É alguém quando fala... ele dá um louvor exagerado a alguma coisa ou a alguém. É uma adulação. Na verdade, no ditado popular, é uma puxação de saco. Certo? Aí todo mundo vai entender. São elogios exagerados. Isso é lisonja. E existe, como existe a lisonja, existe o lisonjeador, que é aquele que elogia os outros... às vezes de maneira extremamente exagerada, sempre com segundas intenções, sempre procurando tirar algum proveito do seu próprio elogio. Então, todos nós sabemos que isso existe e existe bastante. Principalmente hoje, nesse mundo em que nós estamos inseridos. O elogio falso, o elogio, às vezes até hipócrita, não verdadeiro, né? Ele é extremamente utilizado hoje, desde o momento que nós entramos numa loja até o momento em que estamos andando na rua e se encontra com alguém. Isso aí é ponto de praxe. O que é a lisonja? Sem dúvida, a lisonja é um grande defeito da nossa personalidade. É muito difícil, às vezes, perceber em nós mesmos esse defeito, porque muitas vezes nós partimos para essa questão da lisonja sem percebermos. E para nós percebermos se nós realmente cometemos esse ato falho, é muito simples. Se nós estamos numa roda de amigos, numa conversa informal, seja ela qual for o assunto, qual for, digamos assim, o teor da conversa, e se as pessoas começarem a se afastar de nós, é porque nós estamos falando muita coisa de nós próprios. Isso é lisonja. Aí a gente fala, eu sou isso, eu ganho tanto, meu filho é o melhor da escola, minha filha é a melhor do balé, a minha mulher é isso, o meu carro é melhor. Bom, é isso aí. Isso é lisonja. Aí o que, que faz com que as pessoas se afastem de nós? Isso é, digamos assim, dá para considerar a lisonja como que se fosse uma filha da vaidade, uma filha mais próxima da vaidade, da extrema vaidade, onde existe uma necessidade enorme de nós nos firmarmos, de nós termos algo em nos agarrar através desses altos elogios. Essa lisonja, esses altos elogios, eu diria, vamos falar a palavra certa, essa hipocrisia, ela traz para as pessoas que fazem esse tipo, que assumem esse tipo de ato, né, de, digamos assim, de atitude, sem dúvida ela traz uma sensação de segurança, ela traz uma segurança, de uma questão de bem-estar e... parece até que elas sentem um poder a mais dentro delas. Por quê? Porque elas estão colocando algo que talvez não seja verdadeiro através desses autoelogios. Isso é a lisonja. Como é que ela passa a ter... Ela se convence, ela cria um mundo. Eu tenho que... Vocês percebem que eu olho aqui, porque isso é tão, às vezes, tão interessante que a gente não pode perder, digamos assim, o raciocínio, né? Ela tenta passar uma imagem inexistente nela própria. Ela tenta, de uma forma bastante, às vezes, bastante convincente, de passar uma imagem para as outras pessoas daquilo que ela não é. Mas, às vezes, ela tenta e ela até convence as outras pessoas. Isso é a lisonja. Será que essa pessoa, ela se torna realmente toda poderosa como ela tenta ser? Ou será que, no fundo, essa necessidade irresistível que existe nessas pessoas é porque realmente elas são inseguras? Elas estão buscando uma autoafirmação daquilo que elas, às vezes, precisam se firmar. E, no fundo, existe uma crença, né, de que essas pessoas, elas tentam mostrar algo para tentar fazer com que os outros enxerguem nelas próprias algo que elas querem fazer com que exista. Qualidades, virtudes que são inexistentes. Então, a lisonja, sobre o ponto de vista espírita, a lisonja, quer dizer, vamos aqui falar de uma palavra um pouco mais simples, esses autoelogios exagerados, eles são, às vezes, provocados por aquilo que se chama de uma obsessão por fascinação. Existe a obsessão simples, existe a obsessão por fascinação, e a obsessão subjugativa, que antigamente se chamava CD, obsessão. A fascinação, ela faz com que as pessoas, a fascinação, ela faz com que espíritos obsessores realmente consigam tomar, digamos assim, a mente da pessoa, consigam influenciar de tal forma a mente dessa pessoa que se auto-elogia o tempo todo, de que essa pessoa não percebe que ela está sendo inconveniente, que ela chega num grupo de amigos e que ela vai ser, muitos falam, né, o nono pistão do motor V8, ou o gás da coca. Quer dizer, tentam ser aquilo que não são. E isso é um defeito enorme. Não vamos falar defeito, é uma invirtude muito grande que faz parte de muitos de nós, e muitos de nós, todos os dias ou alguma vez, cometemos esse erro. É claro que a gente aqui não está, de maneira nenhuma, tentando anular, tentando, digamos assim, dizer que nós não temos que ter a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de pensamento, porque isso, somos livres para pensar e para falar aquilo que nós queremos. Mas, quando essas atitudes de altos elogios começam a se tornar corriqueiros, quer dizer, todos os dias a gente começa a, de certa forma, tentar nos colocar acima dos outros, ora, isso é o momento em que nós temos que pegar e ligar aquele aparelhozinho que existe dentro de nós, que se chama de desconfiômetro, né? E nos dizer aí, fazer um exame de consciência e dizer assim, mas espera aí, por que que as pessoas estão se afastando de mim? Por que quando eu chego e começo a falar, algo está errado, as pessoas não querem me escutar? Pô, tem alguma coisa de errado. O que é isso aí? É a lisonja. Isso é um defeito muito grande no ser humano. E as pessoas que cultivam, nós, seres humanos, que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, claro que estamos sujeitos todos os dias... Como é um planeta de provas e expiações, somos imperfeitos e estamos sujeitos todos os dias a erros. Erros da personalidade, erros grotescos, ou às vezes erros não tão grotescos, mais leves, né? Mas essa questão do autoelogio, que vem de uma vaidade excessiva, ela vai, sem dúvida, esse autoelogio, essa lisonja, atrapalhar, vai, digamos assim, entrevar de maneira bastante considerável a nossa elevação espiritual. Por quê? Porque é eu. E essas pessoas não dão importância aos outros. Que eu sempre falo, nós falamos, questão da alteridade, que na filosofia se fala de alteridade, é uma grande virtude de pensar primeiro nos outros. Primeiro deixar os outros falarem, para depois nós pensarmos 10 vezes para ver se nós vamos falar alguma coisa. Então essa lisonja, esse excesso de palavras, nos elogiando a nós próprios de uma maneira extremamente exaltadora, é uma grande invirtude. E até dentro do espiritismo, dentro das casas espíritas, existe esse problema. Não vai pensar que aqui dentro é todo mundo santo, não. Existe também alguns que se perdem pela lisonja, se perdem pelos altos elogios. Eu sou melhor aqui, eu sou melhor ali, eu faço isso melhor, eu faço aquilo melhor. É assim. Então, em todos os níveis, em todas as camadas sociais, desde o cara que mora, que infelizmente não teve oportunidade, que nem a gente teve, que mora lá num bairro mais afastado, ou aquele que mora em uma das casas mais maravilhosas que existe, todos eles passam por esse problema da lisonja. É uma grave invirtude que faz parte, infelizmente, de nós, ainda seres humanos, que ainda estamos engatinhando, né, nessa evolução da nossa existência. E que, aos poucos, com as sucessivas encarnações e reencarnações, quem sabe um dia a gente vai deixar essa palavra esquecida lá, quem sabe, né, no dicionário.